fico louco, sinto falta do carinho que é você quem sabe dar. Aquele fogo que eu senti e não sabia, era você quem tava lá. Parece brincadeira, eu sei, mas sinto falta do seu beijo. É um sufoco que me aperta o pescoço, eu não consigo controlar. É um arrepio sofrido que às vezes dá vontade de chorar. A gente briga por besteira, mas aceito o seu jeito. A gente briga por besteira, mas aceito o seu jeito.